Amén. Gostaria que o pastor Lomir abrisse em Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10, e deixe para nós, por favor. Tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequeno estatuto. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E todos que vinham viram isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas aqui levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade do meu bem. Se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação nesta casa, porque também ele é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensava que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Amém. Podemos assentar? Essa passagem de Zaqueu me chama muito a atenção, que a gente tira algumas lições. Zaqueu nos dá algumas lições. O povo que estava em volta de Zaqueu dava algumas lições. E Jesus dava as maiores lições. Então nós glorificamos a Deus, porque quando nós vemos que Zaqueu, que era um publicano, era um chefe, era uma pessoa muito rica, ele se despojou de tudo aquilo e subiu numa árvore, coisa que muita gente pensa: nossa, mas subir numa árvore, e devia ter alguma coisa muito diferente, porque a gente sabe que naquela época os homens não usavam calças, era mais complicado, tinha que fazer alguma, né, acrobacia ali para subir numa árvore. E isso chama muita atenção, porque ele não se importou. Ele pensou: eu sou de pequena estatura, eu quero ver quem é esse Jesus que tanto fala, e eu vou subir nessa árvore porque eu quero ver, eu tenho curiosidade, quem é esse Jesus? Então a gente vê como é interessante que ele subiu, correu e subiu. Diz que ele correu adiante e subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus, vindo, viu Zaqueu e o chamou pelo nome. Vocês vejam que Jesus já foi direto: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou pousar na sua casa. O povo ficou indignado com aquilo, porque todo mundo conhecia a fama de Zaqueu. Zaqueu lesava, roubava, enriquecia às custas dos outros. Diz até que Zaqueu agia com violência muitas vezes. E isso revoltou muito o povo. O povo ficou pensando: puxa vida, nós aqui, tão certinho, tanto tempo atrás de Jesus, e Jesus para e vai dar atenção justo para essa pessoa, que como para nós seria a pessoa mais corrupta, né? Se você olha para uma pessoa corrupta nos dias de hoje, é o que Zaqueu era naquela época, a pessoa mais, um dos mais corruptos. E eu disse que o povo murmurava. Algumas versões, né, de alguns teólogos dizem que o povo murmurava tanto que chegava a ter até uma gritaria, uma confusão que o povo fez. Porque o povo se indignou com aquela atitude de Jesus. Quer dizer, Jesus, o senhor não sabe quem ele é? Ele não merece que o senhor pose na casa dele. Ele não merece, ele não é digno. Como que o senhor vai fazer isso? Indagavam Jesus. Falavam com Jesus até com um pouco de falta de respeito. Como que o senhor vai se misturar com esse tipo de gente? E eu acho tão bonita a passagem assim, o versículo que diz que ele se levantou. Zaqueu se levantou. E Zaqueu disse assim. Olha só o versículo 8, para vocês entenderem bem. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Quando ele disse isso, ele chocou tanto a Jesus quanto as pessoas. Isso fez com que eles ficassem quietos. E o que que Jesus disse? Hoje veio a salvação a esta casa, porque também esse filho de Abraão. O que que Jesus quis dizer com filho de Abraão? Todos nós não somos filhos de Abraão? Sim. Jesus quis dizer, não tem que ter preconceito. Ninguém está perdido aos meus olhos. Muitas vezes nós achamos, aquele lá não tem mais jeito. Aquele lá já está perdido. Não vou nem perder meu tempo orando pelo ciclano, pelo fulano. Quem somos nós para falar se alguém tem jeito ou não tem? Jesus sabia da vida errada que Zaqueu tomou. Só que veja a presença de Jesus, o efeito que fez na vida de Zaqueu. O efeito foi tão grande, tão impactante, que ele já resolveu o que ele tinha que fazer. Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que dar metade e eu vou quadruplicar. Isso tudo estava dentro da lei dos judeus. Esse negócio de dar metade e de restituir quadruplicadamente estava dentro da lei. Ele conhecia. Ele falou, bom, para apaziguar o povo, aqui eu vou dizer que eu estou disposto a mudar de vida. Muitas vezes nós nos levantamos na presença de Deus e não estamos dispostos a mexer em nada da nossa vida. Muitas vezes nós nos ajoelhamos, oramos, e quando nós nos levantamos na presença de Jesus, será que a gente tem se questionado, Senhor, o que que eu preciso mexer na minha vida? Porque vocês acham que era fácil para Zaqueu dar metade do que ele tinha? Era fácil para ele ir lá e ver quem ele defraudou e dar quadruplicado para aquela pessoa que ele defraudou? Não era fácil. Mas ele se propôs. E de coração. Porque se não fosse de coração, Jesus já ia ver que aquilo era só da boca para fora. Mas Jesus disse, a salvação chegou nessa casa. Quando Jesus tem interesse em salvá-lo, nos salvar, ele também está dizendo que vai salvar a nossa casa. Não é somente a nossa. É todos aqueles que nos cercam. Então nós não podemos perder a esperança nunca de achar, mas eu estou tanto tempo na presença de Deus, mas ciclano, fulano e beltrano não está. Não, há uma promessa. Diz aqui, o filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E a partir de Zaqueu, Deus queria fazer uma obra naquela casa. Então, as lições. Vamos passar agora para as lições que Zaqueu nos dá com a atitude. Mesmo ele tendo um cargo de chefia, ele teve a humildade de subir numa árvore para ver Jesus, reconhecendo nele algo especial. Ele não conhecia Jesus intimamente, ele só ouvia falar. Mas ele estava disposto a conhecer mais. Segundo ponto, obedeceu a Jesus prontamente com alegria, porque quando Jesus disse assim, desce depressa que eu vou pousar na sua casa. Se fosse um arrogante, ele dizia, o que é isso que fica mandando eu descer depressa e já está dizendo que vai na minha casa? Não, ele desceu com alegria. Ele disse, ele ficou feliz que ia receber Jesus. Outra coisa, mesmo com toda a murmuração do povo que estava em volta dele, ele não se deixou abalar e continuou prostrado aos pés de Jesus. Ele ficou prostrado. Todo aquele burburinho, aquela murmuração que tinha em volta de Jesus, não abalou Zaqueu do propósito que estava dentro do coração dele, que Deus estava colocando, inspirando ele do que ele tinha que fazer, isso, aquilo tudo, né? não ser até linchado, né? Porque o ciúme foi tanto que Jesus ia posar na casa dele que foi tremendo o negócio. Então, quando ele se levantou, foi com o compromisso de ser uma pessoa melhor, traçando uma linha divisória entre o homem de ontem e o homem de amanhã. Zaqueu traçou a linha divisória, o antes de Jesus e o depois de Jesus. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Será que quando nós nos levantamos na presença de Deus, nós estamos dispostos a mudar muitas coisas, até mesmo nosso caráter, nosso jeito de ser, de agir com as pessoas? Isso não é uma tarefa fácil, mas é algo de se pensar. Porque através da nossa vida é que a gente vai alcançar outras vidas. Agora, as lições que o povo nos dá com a sua atitude. É bem pesado. Aquele povo que seguia Jesus e dizia, aplaudia, achava maravilhoso, comia dos pães que Jesus multiplicava, mas que também gritou lá no final, crucificai-o. Esse mesmo povo murmurava e condenava a pessoa pelo que ela fazia. Simplesmente não, nós temos prova. Ele é assim, assim, assim. O povo também mostrava que não tinha mais jeito Zaqueu para ele. Como que o senhor vai na casa de um pecador? Ele não tem mais jeito, ele já fez tanta coisa. Não perca seu tempo. E outra coisa que a gente aprende com o povo, que nós muitas vezes nós somos precipitados no nosso julgamento. Nós julgamos pela aparência e pelas coisas que a pessoa fez no passado. E não damos a chance dela mostrar para nós que ela pode ser melhor no futuro. A gente já dá um diagnóstico, a gente já faz um pré-julgamento. Agora, a coisa mais linda, isso tudo fica nulo perto do que Jesus fez. As lições que Jesus nos deu, com as atitudes de Jesus, só nesse trechinho de Zaqueu, a gente pode tirar. Que Jesus, ele olha o coração e não a aparência. Quando tomamos um passo em direção a Jesus, ele nos abre os braços e caminha conosco rumo à vida eterna. Chamando Zaqueu de filho de Abraão, lembrou que todos nós somos iguais. E Jesus nunca desiste de nós. E se alegra com o coração quebrantado e contrito. E que Jesus quer salvar nossa casa também e fazer a obra completa nas nossas vidas. O que Jesus sempre demonstra que ele se impressiona com a fé acima de tudo. Até tem um versículo que diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós aprendemos com Zaqueu que ele sabia quem ele era. E ele sabia tudo que ele tinha feito. E nem por isso. Ele se deixou intimidar e ficou acuado no cantinho. E nem ficou acuado e também não ficou se achando, eu sou rico, eu sou poderoso. E eu não vou precisar ver Jesus nenhum. Como de certo muitos na época pensaram. Mas ele teve a humildade. E teve o desprendimento e a coragem, a ousadia de romper algo que na época era terrível, porque os publicanos na época eles eram muito temidos. E foi o momento que o povo achou de querer vender, fazer uma vingancinha ali. Ah, não, agora Jesus vai saber quem ele é. Vou falar para Jesus quem ele é. Esse cara aí não vale nada. Ele diz, não vai ver. Jesus não vai. Jesus está enganado. Ele está enganando Jesus. Não. Jesus viu o coração. Jesus viu o coração e viu nele um potencial. E o risco, a marca divisória do homem de ontem com o homem da manhã foi traçado naquele dia. E essa marca tem que ser traçada todos os dias das nossas vidas. Porque nós sempre temos que ser melhores amanhã do que fomos hoje. E hoje do que fomos ontem. E é esse alvo que nós temos que buscar. O alvo da soberana vocação. O alvo que é a nossa Canaã celestial. E para isso, exige algum esforço e existe alguma renúncia. Quero que vocês fechem os olhos agora um pouquinho, para que nós possamos fazer algumas indagações sobre o nosso dia a dia. Será que não estamos julgando o próximo como aquele não tem jeito? Será que estamos dispostos a deixar tudo para nos aproximarmos de Jesus? Será que estamos preparados para que Jesus mexa realmente na nossa estrutura? Queremos mudar? A presença de Jesus nas nossas vidas nos inspira a sermos pessoas melhores? Estamos comprometidos com a nossa mudança de caráter para que Deus seja glorificado? Podemos dizer que a música de Zaqueu é a música da morte, né? Fazem até pagode da música. Mas o pagode, muitas vezes, o ritmo não deixa a gente raciocinar no que momento essa música de inspiração que nós temos. E eu quero que vocês reflitam. Eu vou ler a música e eu quero que vocês comigo, de olhos fechados mesmo, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Agora eu peço que as nossas filhas venham cantar aqui. Cante isso. Mas cante de todo o teu coração. Pedindo para que o Senhor Jesus realmente entre na tua casa, na tua vida. Que Ele mexa com a tua estrutura. Que Ele sale a tua ferida. Peça santidade a Deus. Peça que Ele esteja em primeiro lugar na tua vida. Que você possa amá-lo em primeiro lugar. Depois as demais pessoas. Mas primeiro Jesus. Ele quer ser o principal. Ele quer entrar na tua casa. Vamos cantar então. Para ti. Thank you. Deus nada em